De novo eu tenho medo de acordar e me perder na cama tão vazia. De novo eu tenho medo de te olhar, sabendo que o que fiz eu não devia. Eu não queria. Meu Deus, por que que foi acontecer? Não sei aonde eu tava com a cabeça, e por alguns momentos de prazer a consciência faz que eu enlouqueça. Meu Deus, por que que eu fui pisar na bola? Que vergonha, e agora? O que é que eu faço com esse medo? Medo de perder um grande amor pra aumentar a minha dor. E já não basta a consciência tão pesada. Por que que toda vez Obrigado.